Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 15 e a expressão de hoje é... Neteimasu. Estão dormindo. A nossa protagonista é a Ana, uma estudante tailandesa que está no Japão. Hoje a Ana está indo para uma livraria localizada em Shinjuku, em Tóquio, com seus amigos Sakura e Rodrigo. O trem em que eles estão está quase chegando na estação de Shinjuku, a última estação da linha. Vamos ouvir o diálogo da lição 15. A expressão de hoje é... Neteimasu. Estão dormindo. Mamonaku Shinjuku, shuten desu. 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。あれ、あの人たち寝ています。大丈夫かな？大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。Agora vamos estudar o diálogo. A Sakura disse: 次は新宿駅です. A próxima é a estação de Shinjuku. 次 significa próximo, próxima. Wa é a partícula que indica o tópico. Shinjuku-eki é estação de Shinjuku. Eki significa estação. Des é uma expressão que encerra uma sentença de modo polido. Sa, orimashou. Então, vamos descer. Sa significa então. Essa expressão é usada quando alguém chama a atenção de outras pessoas para fazer um convite ou pedir que façam algo. Orimashou significa vamos descer. Neste caso, a proposta foi de que todos descessem juntos. Descer é... Orimasu. Trocando-se a parte mas de um verbo por... Mashou. Faz-se uma proposta. O que eu devo dizer se eu quiser convidar você para ir a algum lugar? Ir é ikimasu, portanto, ikimashou? Muito bem, mas você deve tomar cuidado com uma coisa. Essa expressão somente pode ser usada em uma situação em que você tem certeza de que a outra pessoa não vai recusar a sua proposta. Senão, essa expressão pode parecer muito autoritária. Então, o que eu devo dizer para fazer um convite perguntando se outras pessoas concordam ou não? Nesse caso, pode-se dizer... Masenka. Em vez de machou, já aprendemos masenka na lição 13. Ikimasenka significa não quer ir ou que tal se formos. É um modo polido de se fazer uma proposta. O Rodrigo notou algo. Are, ano hito tachi neteimasu. Ué, aquelas pessoas estão dormindo. No Japão, muitas pessoas cochilam nos trens. Are? É uma interjeição usada quando alguém está surpreso ou desconfiado. あの人たち significa aquelas pessoas e consiste de um demonstrativo あの aquele e aqueles e 人たち pessoas, que é a forma plural de 人 que significa pessoa. Mas não tínhamos aprendido que substantivos em japonês não variam no singular e plural? Sim, isso é verdade. No entanto, caso se acrescente tachi ao final de substantivos e pronomes que se refiram a pessoas, essas palavras ficam no plural. Por exemplo, watashi, que significa eu, e tachi juntos, ou seja, watashi tachi, formam a palavra nós. Ah, entendi. Neteimasu significa estão dormindo. Essa é a nossa expressão de hoje. Para obter essa expressão, primeiro se coloca o verbo nemasu, dormir, na forma te, ou seja, nete, e acrescenta-se imasu. Em outras palavras, acrescentando-se imasu a um verbo na forma te, disse que uma ação continua, é o gerúndio. Então, como se diz estou comendo a refeição em japonês? Eu vou dar algumas dicas. Em japonês, refeição se diz gohan. Comer é kabemasu. E não se esqueça da partícula o, que indica o que é que se come. Obrigada. Eu acho que já aprendi a forma T dos verbos. Portanto, eu troco tabemas, comer, por tabete, e acrescento imas. Portanto, a resposta é gohan tabete imas, não é? Muito bem. Voltando para o diálogo, a Ana diz: Daijoubu kana? Será que elas estão bem? Daijoubu significa bem. É um adjetivo e significa sem perigo ou problemas. Kana é uma partícula usada para perguntar algo a si mesmo. Neste caso, Ana expressou a sua preocupação através de uma pergunta. E a Sakura responde: Daijoubu, daijoubu. Estão bem, estão bem. A Sakura disse daijoubu duas vezes para colocar ênfase. Hora, okita. Olha, acordaram. Hora significa olha. É uma interjeição usada para chamar a atenção. Okita é a forma passada de acordar. O verbo okimasu acordar está na forma ta e indica uma ação no pretérito perfeito. Neste caso, indica que as pessoas que estavam dormindo no trem acordaram. Okita, ou seja, o verbo na forma ta, é a forma casual de okimashita. Que bom que elas acordaram, né? Não sei como, mas eu também sempre acordo quando meu trem se aproxima da estação em que preciso descer. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos explica um aspecto específico de cada lição. Hoje aprendemos um novo adjetivo, daijoubu, que significa bem. O que posso dizer quando eu não estou muito bem? Será que a professora pode nos ensinar a forma negativa dos adjetivos? E a professora explica. Na lição 13, aprendemos que existem dois tipos de adjetivos em japonês, os do tipo i e os do tipo na. Adjetivos do tipo i terminam com a sílaba i, como atarashi, novo. Adjetivos do tipo na precisam da sílaba na quando são colocados antes de substantivos que eles modificam. Por isso, daijoubu, bem, que aprendemos nesta lição, se torna daijoubu na antes de substantivos. Para colocar adjetivos do tipo i na forma negativa, substitui-se i por kunai. Portanto, a forma negativa de atarashi, novo, é atarashiku nai. Não é novo. Para colocar adjetivos do tipo na na forma negativa, acrescenta-se dewa nai. Portanto, a forma negativa de daijoubu, bem, é daijoubu dewa nai. Não está bem. O estilo fica mais casual caso se troque dewa nai por janai. Exemplo: daijoubu janai. Agora, vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que apresentamos onomatopeias da língua japonesa. Rimushi, o que você acha que é o seguinte som? É alguém roncando? Sim, e a expressão para isso é gugu. Portanto, gugu indica que alguém dorme profundamente. Agora, o que você acha desta expressão? Sia, sia. Deve ser uma pessoa dormindo silenciosamente. Muito bem. Essa expressão é usada para indicar que um bebê ou uma criança pequena está dormindo bem e de maneira confortável. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Os trens no Japão são bastante convenientes e nunca se atrasam. Mas não se deve falar ao telefone dentro dos trens. Vou tomar cuidado. Este é o fim da lição 15. A expressão de hoje foi neteimasu. Estão dormindo. Na próxima lição, a Ana e seus amigos vão visitar uma livraria. Não perca!